Panorama Agrícola para 12 de fevereiro de 2016, sexta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte do Panorama Agrícola, hoje 12 de fevereiro, sexta-feira de lua nova. O ditado é: todo homem tem o seu preço, será mesmo? Na dica de hoje, você acompanha alcachofra. Na entrevista, uma série especial sobre crédito fundiário, a produção orgânica de Fabiano de Andrade em Alfredo Wagner. E no boletim do SC Rural, empreendedorismo e sucessão no campo em águas mornas. Dica do dia. A alcachofra é uma hortaliça trazida ao Brasil pelos italianos. Pertence à mesma família da alface, chicória e girassol e é nativa da região mediterrânea, cultivada como planta perene. A alcachofra é fonte de vitamina C, ácido fólico e de sais minerais como magnésio e potássio. Além disso, a alcachofra possui poucas calorias. É hora das notícias. Trabalho da extensão rural da EPAGRE em Canoinhas, do extensionista Juliano de Oliveira, teve destaque no seminário do Ministério do Desenvolvimento Agrário sobre boas práticas de assistência técnica e extensão rural na agricultura familiar. O trabalho de Juliano de Oliveira envolve um grupo de distribuição de água do rio Bica de Pedra. A organização deste grupo teve por objetivo a implantação de um sistema de captação e distribuição de água de boa qualidade em todas as épocas do ano para todas as famílias participantes do grupo. Mesmo numa localidade com relevo acentuado e com boa disponibilidade de água, em alguns momentos de estiagem, os produtores sentem uma diminuição da quantidade e qualidade da água consumida. Também foi favorecida a Escola Municipal da Comunidade de Barra Mansa pela captação e fornecimento da água. Os trabalhos de extensão foram realizados em Canoinhas, Irineópolis, Bela Vista do Toldo e Porto União, beneficiando 28 famílias. Confira a entrevista de hoje. Na série especial sobre beneficiários do crédito fundiário, nós ouvimos hoje Fabiano de Andrade, que é casado e tem três filhos, saiu de Bom Retiro e investe em produção orgânica em Alfredo Wagner. A reportagem, o depoimento, foi realizado pela jornalista Eonir Malgarese. Nós compramos essa área em 2001, que a gente assinou de fato o contrato, mas a gente já vinha nessa busca há um tempo atrás, já quando lançaram o programa. Então, na época, foram sorteados quatro famílias lá no município de Bom Retiro. A gente morava na comunidade de Três Pontas, né, 28 quilômetros do centro de Bom Retiro, e a gente queria uma área onde fosse um solo mais plano, que tivesse água, que tivesse acesso à estrada, que pudesse ser fácil para que as crianças pudessem crescer aqui, estudar e que tivesse um futuro muito bom. Quando a gente chegou aqui em 2001, já tinha um trabalho iniciado do processo de produção orgânica com o Centro Vianney de Lages e a gente se inseriu no grupo, fez essa mudança, plantamos fumo 4 anos. A partir dali a gente foi fazendo o processo de transição. Hoje já são 11 anos que a gente fez a mudança total da propriedade. Hoje a gente só trabalha com a produção orgânica. Então, nada mais dentro da propriedade entra veneno, entra produto químico. É toda ela orgânica. Hoje a produção, basicamente, o forte são as hortaliças, né, as folhosas. o tomate, o pimentão colorido, mas a gente está cada vez diversificando mais porque o nosso mercado é o mercado aqui próximo, o mercado do litoral. A gente também pretende fazer entrega a domicílio, fazer entrega de cesta, então a gente está diversificando ao máximo a produção. É claro, para viabilizar frete, às vezes a gente tem que ter algum item que é o carro-chefe, né? O que mais vende no período, por exemplo, hoje, no verão, que a gente mais fornece são as alfaces, né, couve-folha, salsa, mas junto tem uma diversidade de produção que a gente acaba incluindo junto para melhorar a questão da renda e também garantir as entregas, porque quem compra às vezes não quer comprar só um item, né? A gente fornece para os mercados, para a agroindústria, então a gente tem uma diversidade de produção. Os valores que a gente fechou para entrega agora no período do verão é R$ 32.000 de venda para o mercado e em torno de R$ 30.000 também para a agroindústria de Florianópolis, sendo que o período de entrega é de dezembro a maio, é o forte da nossa venda. Se não tivesse na época esse incentivo, que a gente não tivesse acesso ao crédito para comprar a terra, de repente a gente estaria, né, na cidade. Não era da vontade, mas hoje a gente vê assim que a alegria, né, de a gente ter o espaço e já projeta, por exemplo, para que possa ficar para os filhos, né, possa ficar para os filhos, essa questão da distribuição, de cada um já ter mais ou menos uma área, desde que eles queiram continuar. Mas é a segurança, né, de a gente poder ter a terra, produzir o alimento, né, e manter lá a família no dia a dia. Você ouviu no programa de hoje, na série especial sobre crédito fundiário, o depoimento de Fabiano de Andrade, de Alfredo Wagner. Na segunda-feira, na última série de depoimentos sobre o crédito fundiário, exemplos de Lages e Monte Castelo. Pesquisa e extensão, educação e comunicação. Juntos somos bem mais fortes. Campo e no mar, Epagre, mão amiga, Epagre. Boletim do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. No boletim do SC Rural de hoje, nós ouvimos Cassandra Pulseno, que é extensionista da Epagre no município de Águas Mornas, aqui na região da Grande Florianópolis. Águas Mornas já capacitou mais de 10 jovens rurais nos cursos da Epagre e do SC Rural sobre liderança, empreendedorismo e gestão da propriedade rural. Cassandra Pulseno destaca o que esses jovens aprenderam no curso e como vão investir para o seu futuro no campo. A parte de empreendedorismo rural. Eles aprenderam várias técnicas que vão ajudá-los no dia a dia do campo a gastar menos e produzir mais. Qual é a principal atividade deles? Da parte de Águas Mornas, horticultura. A gente também tem um em Águas Mornas que é pecuária, mas essa turma agora, especialmente, a maioria é horticultura. Dá para se dizer que está sendo feita a sucessão familiar no campo em Águas Mornas? Sim, e esse curso mostrou muito bem isso. É muito interessante ver o apoio que esses pais estão dando a esses jovens, principalmente fazendo com que eles venham, façam e consigam reproduzir na propriedade o que foi aprendido aqui. Para você, Cassandra, da extensão, qual é o maior benefício desse curso? Fazer com que eles aprendam a produzir e, principalmente, ver o que eles têm de custo e o que eles têm de lucro. Porque muitas vezes eles esquecem de olhar que tem muito lucro lá dentro do campo, no seu dia a dia. E o benefício de estar lá em casa, com a família, tendo um bom salário e uma boa qualidade de vida. Alguns desses jovens já conseguiram acessar o programa de Estado Santa Catarina Rural? Sim. Desses jovens que estão no curso, vão ser os 7, no caso do município de Águas Mornas, e os 6 e 5 do curso passado que se formaram. E que projeto eles vão desenvolver? A grande maioria é horticultura. Um só de pecuária de leite. O que exatamente na horticultura? Tem a parte do... quem é morango vai construir as estufas, de morango suspenso, que foi algo que foi trabalhado no curso. A gente falou bastante de ergonomia, foi bem interessante, eles se viram na parte da saúde, qualidade de vida. Tem o pessoal que vai trabalhar também, foi bastante que eu observei, cultivo protegido. Construção de abrigos para proteger a produção. Isso, e no caso do morango também fazer com que ele seja plantado na altura da cintura. O estudo SC Rural vai financiar para os jovens. Isso, sim. No caso do jovem da pecuária de leite, o que ele vai fazer? Ele vai melhorar o que ele já tem, principalmente a parte de pastagem, para daí depois, tendo comida, poder aumentar a parte do rebanho. Você ouviu aqui no boletim do SC Rural a entrevista com Cassandra Pulseno, extensionista da Epagri em Águas Mornas. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.